Olá, eu sou o Bessa e estou aqui para apresentar a quarta edição do Isso é PlayStation, um podcast de notícias em formato Drops, sobre os jogos multiplataformas e exclusivos dos consoles PlayStation. E no Dica PlayStation da semana, eu falo sobre como fazer um tipo de desfragmentação de disco no PlayStation 4. Então, sem mais delongas, vamos às notícias dessa semana. Atenção, fãs de King of Fighters! Saiba que o novo jogo que vai sair esse ano, 2016, vai ter legenda em português. Pelo menos, saiu umas imagens do jogo com legendas em português no site DualShocker.com. Uma notícia triste para quem ainda joga Little Big Planet Karting, fica ligado aí que os servidores serão desligados em 31 de agosto deste ano. Então, para quem joga online, não vai mais conseguir jogar a partir do dia 31 de agosto o Little Big Planet Karting. Enquanto o Little Big Planet Portable, que é o jogo do PSP, terão os servidores desligados em 31 de julho. Depois de muito burburinho e muitos pedidos, sim, vai rolar BioShock The Collection para a nova geração, com todos os jogos lançados até o momento, além de todo o conteúdo adicional também. Como é normal, né? Essas remasterizações assim de coleção de vários jogos, eles colocarem também todo o conteúdo adicional. Assim como a Collection que teve o Uncharted 1, 2 e o 3, o jogo BioShock também não terá um modo multiplayer e está marcado para sair no dia 13 de setembro com preço fixado em $60. Toda semana parece que eu falo uma notícia ruim da Bethesda aqui e pode marcar no bingo aí, tá, né? Bethesda adia por tempo indeterminado a instalação de mods no Fallout 4 para o PlayStation 4. Eu, cara, a única coisa que eu sinto é decepção e eu fui muito burro em ter comprado o Fallout 4 ano passado. Muito burro mesmo. Você aí que me ouve toda semana, lembra que na semana passada eu informei que FIFA 17 tinha conseguido a liberação para utilizar a liga japonesa no seu próximo jogo. Hoje eu confirmo que PES 17 conseguiu mais uma vez a exclusividade para utilizar aí os jogadores e o uniforme do Flamengo. Ou seja, você que é rubro-negro como eu, só vai jogar com o Flamengo se você comprar Pro Evolution Soccer 17. Ah, Naughty Dog, pena que eu não posso nem falar que isso não era esperado, né? Vamos lá. Você aí que estava animado para saber sobre o DLC de Uncharted 4 aí, né? Teve a E3, a gente não soube nada, mas tem um motivo, cara. Segundo a própria Naughty Dog, né? Eles não começaram a trabalhar na DLC single player até o momento em que o jogo foi lançado. Ou seja, vai demorar bastante tempo aí pra que essa DLC single player seja lançada pra gente. Então, vamos tirando o cavalinho da chuva, porque só deve vir mesmo em 2017. E eu só digo uma coisa para Naughty Dog, hein? Mande um sinal, dá um alô, dá uma chance pra vô, pois eu não tô legal. Algumas semanas atrás tivemos a confirmação que o MMO Neverwinter chegaria para o PlayStation 4 e agora sabemos que o jogo será lançado no console no dia 19 de julho. Neverwinter, como eu disse, é um MMO gratuito baseado nos jogos da franquia Dungeons & Dragons. Uma versão paga estará disponível para quem quiser jogá-lo uma semana antes. E não foi só Neverwinter que ganhou data de lançamento, não. Dragon Ball Xenoverse 2 ganhou também uma data de lançamento e o jogo chegará ao PlayStation 4 no dia 25 de outubro. O músico Steve Aoki, que está remixando lá algumas músicas da franquia para o jogo, estará lá na cidade, lá no hub social do jogo, aquela área lá que a gente pega as missões e tal, né? Para os jogadores poderem conversar com ele. Mas nada, além disso, foi esclarecido sobre a participação do músico no jogo. Você aí, jovem mancebo, que gosta muito dos jogos da Blizzard, gosta muito do Overwatch aí, são raras as pessoas que não gostam do Overwatch, né? Eu não tenho e, caramba, gostaria muito de ter. Saiba aí que nessa semana foi lançado o modo Ranked para o Overwatch. Para jogar o modo Ranked, o jogador tem que ter no mínimo level 25, o que na verdade é muito positivo para o jogo, porque aí evita aquela coisa de você encontrar gente que não sabe nem o que está fazendo ali, ou seja, modo level 25, então você já tem uma noção mais ou menos do que é Overwatch, tem uma noção mais ou menos do que é o jogo. Junto do modo competitivo, junto do modo ranqueado de Overwatch, um patch de 1.3 GB consertou e adicionou um monte de coisa ao jogo aí. Rapaz, como é que a Activision consegue, né? Próximo DLC de Call of Duty, chamado de Descent, trará dragões no modo zumbi. Não dá nem pra falar que o jogo inova, né? Não inova, né, rapaz? Porque, caramba, pelo menos nisso aí, né? Porque, enfim, se você quiser saber a minha opinião sobre os dragões em Call of Duty, visita aí o nosso canal do YouTube, se você está vendo pelo formato do site aí, MP3, ou no seu celular aí, no podcast, no seu agregador de podcast, saiba que lá no YouTube, no canal Nerdices à Beça, tem um vídeo lá meu falando o que eu acho sobre os dragões em Call of Duty e também sobre o próximo jogo de Call of Duty aí, o Infinity Warfare. Eu fico muito feliz quando eu vejo que um jogo que eu gosto está se dando bem aí, está com campanhas de marketing chamando a atenção e positivamente, pelo menos ao meu ver, né? E agora a Capcom anunciou nessa semana que o demo de Resident Evil 7, o The Beginning Hour, acho que é esse o nome, já foi baixado mais de 2 milhões de vezes no PlayStation 4 e acabou sendo o jogo single player mais baixado durante a primeira semana do seu lançamento. Claro que eu tenho que falar de God of War, né? Em entrevista para o site Game Reactor, dois desenvolvedores de God of War disseram algumas coisas sobre a posição da câmera. Abre aspas. Uma das coisas que realmente buscamos é a criação de uma experiência imersiva. Assim, vamos explorar muitas formas de mantê-lo próximo, mais íntimo ao jogador, evitando corte nas transições das cenas cinemáticas para o gameplay. Também influencia o combate de uma forma diferente. Nós procuramos diferentes ângulos para usar a câmera, inclusive para mostrar a experiência moldada pela luta. Acreditamos que com essa nova perspectiva... Cara, eu tenho uma dificuldade enorme de falar perspectiva. Teremos muitas outras oportunidades. Como poderíamos fazer um inimigo maior e mais ameaçador para Kratos? Assim, aproximar o combate traz a sensação de que os protagonistas realmente estão em perigo. É verdade, né? Com um combate mais próximo, assim, né? Mais focado, assim, atrás do Kratos, vai parecer realmente mais ameaçador os inimigos dele, né? E o update 1.3 de The Division, que estava marcado para sair apenas no dia 2 de agosto no PlayStation 4, saiu essa semana corrigindo um monte de coisa e preparando também, claro, os jogadores para a DLC Underground. Finalmente, hein, Ubisoft? Finalmente, hein? Para você aí que é fã da Rockstar e já enjoou de GTA V no PlayStation 4, saiba que o jogo The Warrior está disponível na PSN por aquele valor, né, de jogo de PlayStation 2, por R$45,90. Por favor, procurem vídeo aí de gameplay no YouTube antes de adquirir um produto, hein? The Warrior é um jogo que saiu lá no PlayStation 2. Deem uma olhada aí no YouTube para vocês verem se vocês gostam ou não do jogo. E além das máquinas de pachinko, a Konami não vai parar também de fazer Pro Evolution Soccer. Claro que eles não vão parar, né? Pro Evolution Soccer 2017 ganhou data de lançamento e o jogo sai no dia 13 de setembro para PlayStation 3 por $40 e PlayStation 4 por $60. Não sabemos o valor no Brasil ainda, mas se viesse a 200 aí já seria um passo na frente do FIFA, que tem chegado aqui por volta de 250 nos consoles PlayStation. Enquanto isso, a EA Sports anuncia uma parceria com a Juventus da Itália. Essa parceria serve para a EA poder utilizar melhor os movimentos de alguns jogadores do time, assim como o estádio também, dando assim mais fidelidade no produto final. FIFA 17 tem data de lançamento marcada para 29 de setembro, ou seja, duas semanas aí depois do lançamento de Pro Evolution Soccer 2017. Assim como aconteceu no ano passado, né? Atenção, amiguinhos aí, olha aí, hein? Quem gosta de coisas grátis e tem o jogo Battlefield Hardline, a DLC Traição está gratuito por uma semana. Gente, não quer dizer que você só vai conseguir jogar essa semana não, tá? Quer dizer que essa semana você pode adquirir a DLC e, assim, jogar quanto tempo você quiser, quanto tempo os servidores estiverem abertos, tá? Já botaram aí gratuita outras duas DLCs de Battlefield Hardline, que eu não vou lembrar o nome, e se não me engano também já foram duas de Battlefield 4, uma preparação aí para Battlefield 1. Então, galera, põe aí na sua biblioteca que você poderá jogá-la quando você quiser, hein? Olha, sinceramente, pra mim, esses óculos de realidade virtual serão os novos PS Move. Eu acho isso. Mas pode ser que dê certo, né? Enfim, o que se sabe é que a GameStop, mundialmente conhecida loja de jogos aí, né, disse que o estoque de pré-order do PlayStation VR já está completamente esgotado. Claro que agora resta a gente saber se é estratégia de marketing para dizer que tá vendendo muito ou se realmente está, né? Lembrando que o PlayStation VR lançará no dia 13 de setembro e por enquanto tem um valor fixado de $400 sem um preço marcado aqui no Brasil, né? Um dos maiores jogos do ano passado, Witcher 3, vai ter uma edição de jogo do ano. A CD Projekt Red confirmou ao site Eurogamer que está sim trabalhando em uma versão de jogo do ano de Witcher 3. Para quem não sabe, essas versões de jogo do ano são meio que uma versão do jogo completa com todos os DLCs e expansões. No caso de diversos jogos, eu posso dizer com toda certeza que é uma versão completa. Mas em Witcher 3, cara, não dá pra dizer isso não, porque o jogo puro já é uma versão com mais do que completa de um jogo, né? E se você aí também que está me ouvindo gosta de jogar no PC, mas também gosta do controle do PlayStation 4, pode começar a ficar com um sorriso no rosto, porque a Sony patenteou um adaptador do controle DualShock 4 para PC. Lembrando que patentear algo não é a mesma coisa que está confirmado, mas que é mais do que meio caminho andado, isso é. Eu não sei vocês, mas o meu PlayStation 4 às vezes começa a ficar lento demais. Como o meu celular também, que não é assim, um top de linha. E também o meu computador que já está batalhando aí nos seus 3 anos, 4 anos, né? Isso tudo ocorre devido à quantidade de coisas que instalamos e desinstalamos nele. Para melhorar isso no PlayStation 4, você sempre deve verificar se tem aí uns 50 GB livre. Para isso, para verificar quantos GB você tem livre aí, você pode ir em configurações e depois em gerenciamento do sistema para ver quantos GB você tem aí. Se tiver mais de 50, tá tudo bem. Se tiver menos, eu acho que você deveria considerar retirar alguns vídeos capturados ou jogos que você deixou de lado aí. Caso isso não resolva o problema, você pode também fazer um tipo de desfragmentação de disco no PlayStation 4. Em condições normais de temperatura e pressão, esse processo não irá remover nada do seu HD. Mas é sempre bom remediar antes e subir os saves para a rede da PSN Plus. Claro, se você for assinante, né? Ou pelo menos, cara, você pode também passar os saves para um pendrive e deixar aí guardado. Para fazer a desfragmentação de disco, você tem que desligar o console. Atenção aí, hein? É desligar mesmo e não deixar naquele modo de segurança, sabe? Aquele modo que liga rápido. Então, depois disso, você pressiona o botão de ligar por 7 segundos até ouvir um apito. Quando o console ligar novamente, escolha a opção 5, que será a de recriar a base de dados. Para escolher essa opção, o controle deve estar conectado ao videogame por meio de cabo USB. Caso não tenha em mãos, considere fazer esse processo aí quando tiver o cabo, né, gente? Pelo amor, né? Sem o cabo você não vai conseguir nem ligar o seu videogame direito. Depois disso, depois desse processo, seu console deve aí estar mais rápido que anteriormente. Beleza? Esse foi mais um Dica PlayStation, ou sei lá como é que a gente chama esse bloco aqui do podcast Isso é PlayStation, que também sai em formato separado no YouTube. Opa! Chegamos ao fim de mais um Isso é PlayStation. Lembrando que vocês podem conversar comigo no Twitter, @Bessa23, que é o meu pessoal, mas também pode seguir os Twitters, não sei qual é o plural de Twitter, @NerdicesABessa e também o @IssoEPS, que é o do nosso podcast aqui, Isso é PlayStation, beleza? Se quiserem, podem também comentar no site www.opiniãoalheia.com.br ou, claro, se você não sabe, sim, nós temos um grupo no Telegram para sempre bater um papo mais imediato sobre vários assuntos. Para entrar no grupo, basta ter o aplicativo do Telegram, clicar no link que vai estar aí na descrição desse episódio. E você aí, amigo, caso você esteja ouvindo no site ou baixou no seu agregador de podcast, a trilha sonora que embalou o nosso episódio da semana foi dado pelo amigo Francisco Miller, do podcast Player Select. Ô Francisco, eu espero que eu tenha falado Miller certo, ou Miller, não sei. Enfim, eu perguntei lá no grupo do Telegram um jogo exclusivo de PlayStation e o primeiro mencionado pelo amigo Francisco foi o mesmo, o Beyond Two Souls, jogo da Quantic Dream, que saiu em 2013 para PlayStation 3 e 2015 para PlayStation 4. Galera, chega de recados, chega de Isso é PlayStation dessa semana. Vejo vocês na próxima. Falou!